Cristo, meu Mestre e meu Senhor, eu te adoro por pé com fervor. Rogo que guardes meu coração, vem proteger-o com tua unção. Dependente de ti.